Senhor. Não diga não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho já passou, que vai desistir. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso. Deus está contigo, assim ó, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair, nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Quem acredita, levanta a mão e canta com Daniel e Samuel. Vencer é preciso. Vencer é preciso. É só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu lhe digo o quê? Você vai conseguir. Eu quero ouvir você. Vencer é preciso, bem forte. Vencer. Eu sei que é preciso. É só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Quem acredita, levanta a mão e glorifica Ele. Aleluia. Ei, a vitória está revelada. Opa! A gente não pode ficar de fora dessa, não. Ei, meu Deus. Isso aqui é surpresa, hein? Não tava combinado, não. Tava, não. Vamos lá. Vai lá, primo. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem fim. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair, nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Joga a mãozinha pra cima e canta adorando o Senhor, vá! Vencer é preciso, Daniel Samuel. É preciso, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Vencer é preciso. Eu sei que é preciso, é só prosseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Rapaz.